Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. PodQuest na área, galera! Estamos de volta mais uma vez pra vocês. Esse que é o único podcast onde você conversa sobre Mass Effect Andromeda em português com profissionais da indústria internacional de videogames, incluindo ele, rapaz. Quer dizer, eu sou o Giliar Lopes, produtor de games da série FIFA aqui em Vancouver. Você não quer saber disso? Você quer saber, é do meu amigo. Sabe quando a gente era criança, a gente podia falar, né? Inventar história no colégio de que você tem um tio que trabalha na Nintendo, né? E logo você sabia tudo o que acontecia. Eu, rapaz, posso dizer que eu tenho um amigo que trabalha na BioWare e vai contar tudo pra gente hoje sobre Mass Effect Andromeda, Fernando Seco, nosso amigo programador lá em Montreal. Tudo bom, Fernando? E aí, tudo bom? Ó, e até uma história verídica sobre tio que trabalha na, na EA e ter que fazer Skype call com o sobrinho, com 5 moleques chamando ele de mentiroso, daí ter que mostrar o quadro, mostrar o. É o teu sobrinho, negócios, né? Aí dá aquele silêncio de um moleque assim, chupa, chupa, eu falei. Que demais, cara. Muito bom. Muito engraçado, cara, muito bom. Chupa, chupa. Que foda. Isso só é possível nos dias que a gente vive, né? Já valeu, né? O podcast hoje. Já valeu essa história aí. Fecha por aí, Zabuzeta. Obrigado a todo mundo. Semana que vem, a gente volta. Por isso que a gente tem o Fernando aqui, rapaz. Por isso também que a gente já tem aí, dando a risada, já característica dele, meu amigo, que é game designer, meu vizinho aqui no time FIFA, na EA Vancouver, Rafael Kunen. Tudo bom, Rafael? Beleza. Pois dessa, conta piada pra nós também aí, vai. Não, nada vai ser mais engraçado que isso, cara. Não vai dar. E ele também, meu amigão lá de Montreal, que é artista na Bethesda Game Studios e jogador de Mass Effect Andromeda, Igor de Castilho. Tudo bom, Igor? Fala, pessoal. Beleza? Beleza. Se vocês sentirem que a gente tá, né, empolgado um pouquinho demais pra fazer o programa de hoje, é porque a gente realmente queria, rapaz, sentar aqui nós quatro e poder falar sobre tudo que a gente achou e sobre a repercussão que está tendo o novo grande lançamento da BioWare, o jogo que o Fernando passou aí os últimos anos dando suor dele pra fazer, pra lançar pra gente, que é o Mass Effect Andromeda. Então hoje você vai saber o que os podcasters acham do jogo, primeiro, que eu acho que é o mais importante, mas também de toda a repercussão que tá tendo. A gente não vai deixar nenhum assunto varrido pra baixo do tapete, não. A gente vai conversar com vocês aqui abertamente sobre tudo que a gente acha, sobre todos esses assuntos, e esperamos que vocês curtam essa jornada com a gente. Então vamos, cara, vamos fazer mais nada hoje, que tem muito o que falar desse jogo e de tudo que a gente vai conversar aqui. Então vamos começar, é agora! Então, sem historinha, sem o que eu joguei essa semana, porque a gente sabe que todo mundo jogou essa semana. Eu queria começar com o Rafael Kunen, sabe por quê? Porque o Rafa, ele tem o Mass Effect 2 como um jogo da vida, já afirmou neste podcast que é a franquia de sci-fi melhor já feita no universo. E aí ele tava muito empolgado pro lançamento, tirou 3 dias de férias essa semana, só pra jogar Mass Effect Andromeda. E aí, primeira coisa que eu quero saber, Rafa Kunen, dentro de uma bolha onde não existe o resto do mundo, só você e o jogo, o que que você achou? Vamos lá, eu, como tu falou, e todo mundo que já ouve o podcast sabe que eu sou fãzão da franquia, Mass Effect 2 pra mim até o momento era o jogo, melhor jogo já feito pela essa indústria, e eu tava muito empolgado com Andromeda, sabe? Empolgado por vários motivos, um deles era o fato de não ser uma continuação do Shepard. É ser, continuar sendo no universo Mass Effect, é a coisa que eu mais gosto. O Shepard era um ícone, tudo bem, mas ele era um personagem do universo que é riquíssimo, sabe? Eu tava empolgado, muito empolgado com esse quase que reinício, assim, sabe? De contar uma história nesse mesmo universo que tem pouquíssima relação com o passado. E, cara, pra minha felicidade, o jogo é fantástico, cara. O jogo, como jogo, assim, ignorando todo... Com as duas perspectivas, jogando, sendo um fã da franquia, e eu acho que alguém que talvez seja a primeira exposição, porque eu acho que é muita gente, né? O jogo saiu faz 5 anos, o último jogo saiu faz 5 anos. Então tem muita gente que esse é o primeiro, sabe? Eu acho que é uma excelente porta de entrada, assim, pro universo Mass Effect. Tu nunca jogou um jogo na vida, e vai jogar os outros depois. E como alguém que sabia mais ou menos o que esperar, sabe? Um universo fantástico, com personagens bem criados. O jogo é excepcional, muito bem feito, assim, sabe? Eu tô adorando a história, o universo, como eles estão contando isso tudo, sabe? Uma coisa que não existia no primeiro, que era... No primeiro, tu já fazia parte desse mundo, todas as espécies alienígenas já eram conhecidas no mundo. Tu, como jogador, já era meio conflitante que tu interpretava o papel de alguém que já sabia de tudo, sabe? E nesse é um pouco diferente. Nesse tu joga com alguém que é novo nessa galáxia. Tudo ali é novo, tu não sabe de nada. Fica muito mais fácil tu se relacionar, sabe? Até porque o teu personagem não começa sendo como um herói, ele começa sendo como um cara normal, assim, dadas as devidas proporções, né? Nossa, totalmente desacreditado, né? Pois é. No início do jogo, todo mundo fala, porra, quem é tu, cara? Tu não é ninguém. Daí tu vai aprendendo sobre esse novo universo junto com o teu personagem, sabe? E isso é fantástico, sabe? Coisa que o outro não fez, o que tu faz quando tu tem primeiro contato com uma espécie de alienígena que ninguém nunca viu, sabe? Esse tipo de coisa, qual seria o protocolo? Como que tu vai encarar essa situação? Nós somos os invasores agora, nós somos os aliens, sabe? A gente chegou num outro planeta, como que a gente vai se comportar, sabe? Esse tipo de situação política, de que eu li um artigo, cara, bem interessante, que eu queria comentar também, acho que a gente talvez comente mais ao decorrer do podcast, foi, caiu no meu feed um blog randômico, assim, não sei porque, acho que caiu no meu feed por causa tinha Mass Effect no título. Daí era alguém reclamando, nem tinha jogado o jogo ainda, mas reclamando já do Mass Effect Andromeda, que tava fazendo apologia ao colonialismo, não sei mais o que. Caralho! Sabe, de que é a mesma coisa que quando tu vai pra outro lugar, tu vai pra um motivo só, pra conquistar e matar todo mundo, isso aqui a história nos ensina, é que o Mass Effect tava fazendo exatamente isso e, tipo, pintando como se fosse uma coisa legal, sabe? Vamos pra outro território e colonizar e matar todo mundo. E o que eu achei mais fantástico, quando eu li isso, eu também não tinha jogado. Eu achei, pô, tá, tens um ponto, mas ainda assim, mesmo se tu tivesse certo, é uma obra de ficção, sabe? É uma obra de ficção com qualquer outro tipo, então eles têm que ter a liberdade de contar essa história. E pra minha surpresa, o próprio jogo fala disso, toca nesse ponto. Uma das primeiras grandes decisões que você tem que tomar no jogo é exatamente sobre isso. E depois, mais pra frente, tu vai ver que esse ponto continua sendo tocado, assim, no sentido de nós somos alienígenas, nós somos os visitantes. Quem manda aqui são eles. A gente vai fazer tudo pra acomodar eles, porque eles estavam aqui primeiro. Esse é o planeta deles, sabe? Eu acho muito legal que o jogo tocou nisso. Toca nisso de tantas maneiras, assim, que faz parte do universo de ficção científica, de exploração espacial, e que Mass Effect original não tocou nisso, sabe? Não precisava, porque não fazia parte daquela história. Mas essa saga de Andrômeda, não sei se esse vai ser o único jogo ou não, mas é sobre isso, sabe? É sobre um lugar novo em que nós somos alienígenas, como a gente vai se comportar, como a gente vai tratar espécies diferentes, assim, entender que eles talvez sejam céticos quanto a gente, sabe? Entender que talvez alguns deles nos odeiem sem motivo, porque eles não nos conhecem, sabe? Tocar nesse negócio de preconceito que é tão importante pra gente hoje em dia também. Eu tenho vontade de pegar aquele escritor que falou que esse jogo foi mal escrito e dar um tapa na cara, sabe? O cara, uma coisa que eu quero falar também, cara, que o que pareceu pra mim, alguém que vai jogar esse jogo, tipo, jornalistas, entre aspas, que pegaram esse jogo pra jogar, quando eles sentaram, eles não pensaram, pô, eu quero me divertir o máximo possível. Eu tenho certeza que Mass Effect vai me dar isso. Não, eles esperaram, ligaram o jogo, ok, vamos ver quantos problemas eu acho nesse jogo. Vamos ver o quanto ruim ele pode ser, sabe? Ele vai lá, pô, começou, glitchzinho na animação, que jogo mais bosta, sabe? Aquele personagem X morre, que clichê, bosta, sabe? Entendi. A gente vai falar muito mais disso aí. Sim, tem bastante coisa pra falar. Isso foi só uma introdução de que tudo que a gente fala nesse jogo, nesse episódio. Foi bom pra preparar o terreno. Mas eu queria mesmo, pra gente justamente não cair na mesma armadilha, queria primeiro que a gente desse, igual você fez aí, nossa opinião sobre o jogo de uma forma mais geral, pra situar as pessoas que estão curiosas em saber o que a gente acha. E acho que cabe dizer também o seguinte, todo mundo sabe, porque a gente fala isso todo programa, que o Fernando trabalha no Mass Effect, o Rafa e eu trabalhamos na EA. Se você que tá ouvindo acha que isso, né, desqualifica a nossa opinião por algum motivo, é um direito seu. Nós estamos aqui afirmando que estamos dando a nossa opinião sincera e honesta, quando é pro bem, quando é pro mal, a gente vai ter coisas em que a gente vai criticar, né? E a gente tá nos colocando nessa situação onde nós estamos, na verdade, nos expondo aqui, dando opinião sobre um jogo que tá tão próximo, né, do nosso ganha-pão, que é o nosso emprego. Mas nós estamos nos dispondo a fazer isso. Se pelo fato da gente trabalhar na EA desqualifica a nossa opinião pra você, ótimo. Então você desconsidere. Mas da nossa parte, pode ter certeza que a gente está trazendo a nossa opinião mais sincera e honesta possível aqui. Mas eu queria continuar, Rafa, né, falando sobre o jogo, antes da gente entrar na questão da forma como ele foi avaliado, ou atacar realmente as coisas que as pessoas estão criticando e, quem sabe, nós também tenhamos algumas críticas a fazer. Mas antes da gente chegar lá, pra justamente não cair nessa mesma armadilha, eu queria continuar rodando a mesa aqui falando sobre o que a gente achou do jogo. Eu vou dizer pra você, já da minha parte, eu sou também grande fã da franquia. Como você sabe, a gente tem conversas homéricas sobre Mass Effect às vezes, né? E eu tava muito empolgado e vou te dizer que exatamente tudo que eu esperava de um jogo Mass Effect e mais tá no Mass Effect Andromeda. Uhum. Eu joguei aí 15 horas do jogo, deu tempo de conhecer os sistemas, explorar bastante. Vou fazer minhas as suas palavras com relação à profundidade do conteúdo, né? Do mundo, do universo, da história dos personagens. Eu demorei um pouco pra ser cativado por esses personagens. Isso eu acho que é uma coisa que é legal da gente recomendar pras pessoas. Não parem nas primeiras 3 horas do jogo, sabe? Deem uma chance do jogo te conquistar. Eu tava, talvez, por estar com a trilogia original muito na cabeça, personagens muito memoráveis que tem lá. No começo, nos primeiros companions que você conhece, as primeiras conversas que você tem, eu tava achando assim, não sei se é pra mim, sabe? Não sei se eu vou me deixar gostar dessas pessoas. E agora, sim, eu tô maluco pelos personagens, sabe? Uh-huh. 15 horas depois, assim, eu tô, cara, quero saber mais. Cada um tem uma coisa interessante. Todo mundo vai ter os seus preferidos, eu já acho que já tenho os meus também. Mas uma primeira coisa que eu queria falar em vários sentidos, assim, em vários aspectos. Não para nas primeiras 3 horas, não acho que aquilo ali é o jogo, porque o jogo precisa, um jogo da densidade do Mass Effect, Andromeda, ele precisa de tempo pra te mostrar tudo e pra te conquistar, cara. Tem uma coisa que os personagens, né? A trilogia original que todo mundo adora, sabe? O jeito que nosso cérebro funciona é interessante. A gente jogou 3 jogos, cada um mais ou menos de 60, 80 horas, depende do quanto jogou, exposto a esse universo, exposto àqueles personagens, e no final, pô, os personagens são memoráveis, as histórias são memoráveis, e na nossa cabeça tudo isso é condensado, sabe? É. A gente não considera isso mais como 300 horas de experiência separada. A gente considera, pô, aquilo tudo é massa pra caralho. Daí a gente vai comparar com essa coisa nova, pô, essa coisa não é tão massa quanto aquele coisa massa pra caralho de 300 horas, jogando só tipo 2 horas, sabe? Não é assim que a nossa cabeça funciona, e por isso que não se compara desse jeito. Sabe um dos meus personagens preferidos, ou meu personagem preferido da franquia, que é o Garrett. A minha primeira impressão dele foi, putz, self-righteous prick. É. Sabe? Tipo, eu achava o certinho, sabe? É. E eu não gostei do Garrus. A primeira minha impressão dele foi isso que tornou mais fantástico, sabe? Que tipo, eu fui evoluindo com ele, sabe? E ele virou meu melhor amigo no universo. Sabe como? Garanto que muita gente por aí também, porque o personagem do Garrus é muito foda. Mas a primeira impressão dele foi, sabe? E quando as pessoas na vida real é assim, quando tu conhece, tu acha, não vou com cara muito desse bicho, não. Mas quando tu começa a conhecer ele, ele vira um amigão teu, sabe? Vou te falar que aconteceu certo oposto comigo, sem dar spoiler do Andromeda, uhum. Que teve um personagem, quando ele apareceu, eu falei, puta que o pariu, isso aí vai ser o Garrus de saia, sabe? E aí, esse personagem não poderia ser mais diferente dessa minha primeira impressão, uhum. Sacou? Eu sei bem de quem a gente tá falando. E tá se tornando um dos personagens preferidos meus, assim, entendeu? Uhum. Exatamente igual você tá falando, assim. Então, cara, pra quem estiver ouvindo aqui, cara, dá uma chance pro jogo depois das primeiras 2 ou 3 horas, porque eu me senti assim, talvez pelo fenômeno que o Rafa acabou de expor, mas, cara, eu fico realmente com muita pena das pessoas que vão deixar de experimentar um jogo fantástico como, sem dúvida, é o Mass Effect Andromeda, por causa do que elas leram ou por causa desse fenômeno de você precisar ser conquistado nos primeiros 30 segundos. Mass Effect é, por definição, um jogo, uma franquia profunda, e esse, talvez, um dos mais profundos da série por causa de tudo que o Rafa falou, de ser um novo universo, uma nova galáxia que você tá explorando com novas raças, com nova tecnologia, você é novo, parte toda de exploração, de descoberta, isso que a gente nem falou de gameplay ainda. Eu ia falar isso agora, que a gente nem entrou na melhor parte do jogo. Mas, cara, um jogo que recompensa a sua exploração. Isso sempre, pra mim, foi fantástico, sabe? É algo que eu tenho certeza que se eu tivesse jogado Witcher 3 inteiro, teria ficado maravilhado. E quando jogos fazem isso, cara, quando, sabe, cada cantinho do universo é colocado ali algo interessante pra você, que talvez esteja no 1% que vão achar aquilo, mas quando você acha, você sente que aquilo foi uma coisa especial. O Mass Effect tá repleto dessas pequenas coisas, de diálogos inusitados, sabe, de referenciazinhas a coisas que você conhece da franquia ou do mundo real até também, que tá lá esperando você achar. Isso daí tá nesse jogo da mesma forma como você esperaria de um jogo da BioWare, que é sempre assim, e tá muito foda. E gameplay, cara. Puta que o pariu, que combate foda. E eu que sou um merda pra combate. A gente jogou Mass Effect 3 multiplayer juntos, vocês sabem que eu sou aquele cara que vocês têm que ficar salvando o tempo inteiro. Mas eu estou curtindo para caralho o combate. Cara, eu tô naquela dúvida, filha da puta, de pra que direção evoluir meu personagem, porque todas as direções são fodas, são muito interessantes. Todas elas têm os poderzinhos foda. Então, eu acho que o pacote completo, assim, do Mass Effect Andromeda, pra quem gosta de sci-fi, de, cara, o melhor franquia em termos de conteúdo da nossa indústria, e de um gameplay de combate muito foda, muito, cara, dinâmico pra caralho, por que que você não vai jogar, sabe? Vai deixar os naysayers te atrapalharem? Não faça isso, cara. Eu tava, no dia que saiu, né, tava passando pela mesa de todo mundo, tu via que todo mundo tinha copiazinha do Mass Effect em cima da mesa. Sim, aqui da EA, é. Daí a gente ganha pontos e pode pegar o jogo, assim, né? Não precisa pagar o Rafa e eu ficava na fila lá, antes da loja abrir pra pegar o jogo. Daí alguns eu conheço e eu pergunto, pô, e aí, tem se empolgado pro Mass Effect, cara? Tipo, daí ele assim, cara, não sei, os reviews não estão muito bons, não sei o que. Cara, não se deixa levar, assim, sabe? Eu acho que se teve algum momento na indústria que os reviews não sabem do que eles estão falando, é agora, sabe? Alguns deles, porque tem bastante review positivo. É, também, a gente, sabe? Vai chegar lá daqui a pouquinho. A gente vai chegar lá. Igor de Castilho, você também tá nessa jornada de Mass Effect Andromeda com a gente. Eu sei de algumas impressões que você já teve, que você já falou em off pra gente, mas queria que você contasse pra nós o que você tá achando do jogo até aí. Então, eu tenho gostado bastante do jogo. Algumas coisas que eu gostei bastante foi a introdução. Vi muita gente reclamando que o começo do jogo é muito devagar. Eu discordo. Eu não tenho normalmente muita paciência pra essa parte do jogo, e eu acho que eles apresentam bem a motivação de por que você tá indo pra essa galáxia nova e quem são os personagens principais, qual é o conflito, e eles conseguem explicar isso de um jeito até, num ritmo até, eu achei até um pouco rápido, poderia ter sido até um pouco mais enrolado, digamos assim, né? Isso porque eu sou um cara que normalmente não tem muita paciência, sabe? Então, se eu tô achando que foi rápido, poderia ter sido até mais devagar, acho que tá um bom pace, assim, sabe? No geral. O combate é massa pra caramba, eu tenho comparado com Infamous, né? Com vocês em off. Bizarramente, né? Mas tudo bem. É, meio bizarro comparar, porque eu gosto bastante de Infamous, né? Da série Infamous, mas eu acho que eles têm umas coisas que eu gosto bastante, por exemplo, o fato de combate não ser só do tipo, atira e entra em cover, atira e entra em cover, atira e entra em cover, sabe? Você poder puxar o cara com esses elementos quase de magia, assim, empurrar o cara e hackear e, né, e usar ataques diferentes e combinar isso pra fazer o seu combate. É, isso é um movimento também, né? Você pode pular, dar esquiva, tudo rápido, isso, assim, com movimentação apertar massa, de um botão. Assim, se você consegue, se você acha que consegue subir, você provavelmente consegue subir, sabe? Eu achei isso muito bacana. Não tem como aquela coisa que a gente reclamou no Horizon, onde você tem que chegar no attaching point, você tem que chegar num ponto específico pra poder fazer a escalada, em lugares que ele sobe, lugares que ele não, então ele é bem aberto pra você fazer como você quiser, né? Isso eu achei tudo muito bacana. Achei muito bacana não ter muito tutorial, acho que tem muita coisa que eu quase perdi, porque é só um pop-up dizendo é isso, taca a bala, né? E você vai descobrir mais pra frente, assim. Eu até percebi que conversando com o Thiago no trabalho, ele também perdeu, assim, a hora que explica como funciona as skills, sabe? Então, a gente completou a primeira parte sem ter missão, sem ter skill, eu parei, né? E eu fui ver como que era, que tinha no menu. Eu achei a parte de skill, eu vi que tinha subido de nível, gastei, e aí aprendi a usar. Tudo meio que sozinho, assim, sabe? Eu vi pessoal reclamando, dizendo que era muito confuso, que tinha muita coisa na tela e tal, mas qualquer um que jogou Final Fantasy, qualquer Final Fantasy, já teve que aprender passando umas 3, 4 horas no tutorial pra descobrir como que você sobe de nível e gasta habilidade na sua tech tree no Final Fantasy, e vai achar o Andromeda muito fácil até. Pode crer. Eu devo ter uns 6 horas de jogo, eu acho. Então, eu comecei duas vezes, né? Eu fiz o berçário duas vezes. Óbvio. Né? Porque eu comecei uma vez, resolvi fazer um personagem próprio, até porque eu queria jogar no Vita, sabe? Uhum. Eu descobri que pra jogar no Vita, precisa fazer um profile diferente, eu não poderia usar o mesmo profile, não dá pra trocar o profile do Vita, então eu tive que começar um jogo num outro profile que eu tenho, alternativo no PS4, sabe? Que saco isso aí. É bizarro, coisa da Sony, né? Valeu a pena, porque daí eu comecei de novo. Aí que eu percebi que tinha uma coisa que eu gostei muito, que é a história do pai, né? Quando eu fiz o meu primeiro personagem, usei o default, comecei o jogo, beleza. Logo introduzindo o personagem, tem o seu irmão, né? O seu irmão gêmeo, que também tá presente na história, e aí tem o pai. E aí, esse pai, eu não tinha dado muita bola, né? Só um personagem e tal, não sei o que. Na segunda vez que eu joguei, que daí eu fui customizar o personagem, eu peguei um personagem que tinha uma etnia mais asiática, assim, e mudou o personagem do pai, sabe? Caralho. Era um outro modelo com uma outra etnia, assim, bem parecido com o personagem com quem eu tava jogando, assim. Dá pra ver que que o sistema que eles criaram pra criar o personagem foi planejado pra suportar isso, né? E isso vem com algumas limitações do sistema e tal, que me leva à próxima parte que eu quero comentar, mas eu achei bem bacana, sabe? Eu achei legal a ideia de você explorar essa possibilidade, assim. Sabe o que isso me lembra? Fire Emblem. É, rapaz. De você ter um personagem que você cria, customiza, e isso vai mudar a aparência de um personagem que aparece depois, sabe? Eu achei muito bacana isso. E uma coisa até que você falou em off com a gente, né, Igor? Que isso também não é de graça, né? Pra você poder garantir que você vai conseguir ter esse tipo de feature, que é você gerar um personagem que é o pai baseado no look dos filhos, provavelmente você teve que limitar um pouco algumas opções da criação do personagem pra garantir que você ia ser capaz de fazer isso, né? Isso, isso. Então dá pra ver logo no começo ali que você tem meio que grupos de etnias diferentes e aquilo tá ali por essa razão, sabe? Então eu achei que eu poderia, no começo eu tentei entrar na primeira e sair customizando e logo eu percebi que não dá pra fazer qualquer etnia só com os sliders que tem ali disponível. A sua primeira escolha é voltar e descobrir qual daqueles grupos você vai querer ser, daí você subcustomiza eles. Isso é por causa da próxima, dessa outra parte, que é, por exemplo, um personagem que é o pai ser parecido, provavelmente, né, dá pra ver que é direcionado pra esse tipo de coisa. Agora, o que me leva à próxima parte é, isso tudo é muito bacana, mas eu discordo da direção de arte dos personagens, sabe? Não gostei dos humanos, assim, sabe? Eu acho que eu entendo a direção que eles queriam ir, parece ser eles queriam fazer coisas mais parecer pessoas de verdade, e não pessoas fantásticas ou hollywoodianas, e eu acho que ficou meio estranho, assim, sabe? Eu esperava jogar com personagens um pouco mais hollywoodianos, assim, mais bonitos, assim. Eu nem falo das etnias, acho que é fantástico você poder jogar com um asiático como protagonista, ou ter um negro, ou ter um latino, mas eu achava que eles podiam pegar referências mais bonitas, assim, sabe? Os personagens podiam ser mais bonitos. Então, eles todos têm uma cara meio meh, assim, sabe? No final, assim. Isso, pessoalmente, eu não gostei muito, não. E dentro do jogo, você vê que os personagens criados como NPCs que, né, derivam desse sistema, alguns personagens são meio bonitos, como a Cora é um exemplo bonito de um personagem, sabe? Mas a maioria dos personagens que dá pra ver que são menos cuidados, assim, eles não são tão bonitos, assim, sabe? A outra coisa que me incomodou um pouco foi a animação, no geral. Dá pra ver que o sistema que suporta a animação pra um jogo desse é muito complexo, assim, sabe? Claro. Até aconteceu um bug, e não aconteceu outros comigo, foi um bug onde, durante uma cutscene, o personagem entra em T-pose, assim, sabe? Ou seja, o personagem entra na pose onde ele foi modelado, ou seja, na posição de descanso, né? E o rosto continua animado, sabe? Então dá pra ver que são múltiplas máquinas de estados controlando esse tipo de coisa. Uma capotou, que foi a do corpo, e a do rosto seguiu embora, assim, sabe? Todo mundo tava animado, menos esse personagem que a pose dele ficou travada, sabe? Ele tava desanimado. Ah. Ele tava desanimado. Mas isso aconteceu uma vez, então dá pra ver que todo o sistema de animação é bem complexo e tal, mas ainda assim existe um layer onde é o polimento, ou mesmo direção, assim, sabe? A intenção da animação, ou até onde eles quiseram estilizar um pouco a animação, eu acho que eu discordo, assim. Algumas posições de animação, o personagem tá quase sempre com um joelho muito flexionado, assim, sabe? É verdade. No momento você sente que tem uma distribuição de peso, um equilíbrio adequado, assim. As animações parecem um pouco rough ainda, sabe? Eu acho que poderia ser polidas mais, assim, ou talvez foi só uma direção diferente do que eu gostaria. Eu acho que tá claro que nesse caso específico, não digo no visual dos humanos, eu acho que é uma questão mais de direção de arte mesmo. É alguma coisa que você também falou em off, que é a diferença entre você ter um sistema mais robusto pra, por exemplo, animação de rosto, com mais bones, onde você vê que você consegue expressar mais, só que você não foi lá e fez o polimento necessário pra tirar o proveito desse sistema, né? Dá pra ver que, comparado com os outros jogos da trilogia, os personagens têm muito mais, vamos dizer, funcionalidade de animação no rosto, mas... Não, então, você pode comparar com Final Fantasy. Eu vou falar isso porque eu vi alguém comparando, sabe? Você pega o último Final Fantasy, você pega aquela personagem que é uma mecânica, sabe? E o pessoal comparando ela com um personagem do Mass Effect, sabe? Ela mal pisca, sabe? Tipo, ela dá um sorriso bem sutil. É um rosto muito mais controlado, sabe? Então é muito mais fácil fazer esse personagem ficar bonito. Porque ele é quase um screenshot, sabe? Tipo, é um personagem muito com pouca animação, assim, sabe? Não animação, mas pouca estrutura de animação. Os personagens do Mass Effect conseguem fazer bilhões de expressões diferentes. E dá pra ver isso na estrutura de animação dele, sabe? O que faz ele ser mais difícil de animar. Porque você precisa ser mais convincente, sabe? Óbvio. Qualquer expressão de dor, de sofrimento, de angústia, de dúvida, você tem mais controle. Você precisa ser mais cuidadoso com cada frame que você tá animando esses diferentes bones, né? É como, sei lá, criar uma bicicleta e criar um super carro, sabe? Tipo, é muito mais fácil ter sucesso criando uma bicicleta boa do que fazendo um super carro, sabe? Quando você vai tentar fazer um super carro, você tem muitas peças que podem dar errado, sabe? Sim, e aí bota num jogo onde você precisa fazer 2.000 super carros, onde todo mundo, quer dizer, a gente acabou de descobrir isso, né? Que todos os reviews agora vão estar olhando com detalhe em todos os 2.000 super carros, procurando aonde que tá o defeito na pintura. Isso é novidade pra gente, mas... tá acontecendo, ainda por cima deixar o jogador fazer o supercarro dele do jeito que ele quer, sabe? Mas o supercarro tem que estar perfeito, mas o jogador pode arrastar todos os sliders do supercarro em todas as direções possíveis. Então é um problema complexíssimo de você resolver. Eu acho bacana dizer que o Andromeda tentou puxar pra frente, sabe? Porque uma coisa que videogame tem negligenciado bastante é a animação, sabe? Então a gente tem vindo de gerações criando, né, novos shaders, novas quantidades de polígono, novas técnicas de renderização, mas a animação ainda é muito limitada. Teve poucos passos que realmente puxou pra frente, assim. Tem pouca gente realmente fazendo coisas extraordinárias com animação, assim, sabe? Eu acho que a coisa mais icônica que eu tenho hoje em dia pra dizer é a Blizzard fazendo aqueles rigs dele, que quase simula CGI, sabe? Uhum. E mesmo assim, não é super, tipo, não é super sofisticado, é só muito handcrafted pra uma solução bem específica, sabe? Pra personagens que você sabe exatamente o que eles são, assim. Isso, e é muito, né, são animações muito mais contadas, assim. É um outro universo de comparação, né? Eu acho legal a discussão, acho bacana, como consumidor, que as pessoas decidiram que animação é assim importante, sabe? Pra mim sempre foi um problema, que a animação sempre foi tosco, sabe? Uhum. E agora tá todo mundo falando, pô, animação tá, né, não pode ser assim, tá em 2017. Não, beleza, né? Realmente, não pode, vambora. Como que se faz melhores animações, né? Vamos pesquisar, então, vamos descobrir, porque realmente é um conhecimento que a gente não tem explorado tanto, assim, sabe? Mas tá de longe de ser exclusividade do Mass Effect Andromeda, tá longe de ser exclusividade, sabe? Não, tipo... não, Juliette, começou dia 21 de março, oficialmente. É o Dia Mundial da Animação de Games. É, isso aí. Mas dito isso, cara, eu acho que... Eu ainda vou falar depois de reviews, assim, né? Eu acho que o pessoal tem exagerado. Vamos um pouco... Vamos todos falar. Discutir sobre reviews. Mas a minha primeira impressão é isso. Eu posso comparar com Horizon Dawn. Eu quero dizer que eu tenho gostado mais de Andromeda do que Horizon. Porque Horizon eu sinto... a barreira do jogo, assim, sabe? Uhum. Então dá pra ver que é uma equipe menor, ou talvez até menos experiente nesse gênero, sabe? Pequena demais pro jogo que eles tentaram fazer. Porque uhum. Você sente que o jogo tem as limitações, assim, você começa a jogar, você consegue ver por trás da cortina onde o jogo tá trapaceando, ou o jogo tá tentando cortar caminho aqui pra simplificar uma feature que eles não conseguiram resolver, sabe? Então, uhum. É aquela hora que você, a gente já discutiu isso em outro podcast, não adianta a gente ficar delongando muito sobre isso, mas é aquela coisa que você percebe que a exploração não é top-notch, você percebe que o combate que eles prometeram mais exatamente aquilo, você percebe que o hacking não é aquela coisa que eles falaram, sabe? E ver que essas coisas não estão lá no Andromeda, sabe? O combate no Andromeda é bem complexo e ele entrega muito bem. A exploração dele é muito bacana, sabe? Bem logo ele te dá um monte de ferramenta pra você fazer o meio que você quiser. Então eu vejo bem menos essas barreiras, essas limitações no Andromeda. Até agora não encontrei elas, a não ser dessa parte de polimento gráfico, né? Não encontrei essa parte de barreira, mas eu encontrei em Horizon, então isso me desestimula a querer jogar Horizon, mas no contrário, eu encontrei um outro jogo que eu tenho vontade de continuar jogando, que é o Andromeda, sabe? Que a gente tá fazendo quase que um desserviço aí de ter falado tão pouco de jogabilidade. Rafa Cunha, eu sei que no seu monólogo ficou faltando essa parte. O que você tá achando do gameplay do jogo, Rafa? Cara, pra mim foi a maior surpresa, na real, assim, porque o gameplay não é porque eu jogava Mass Effect, a trilogia original, né? Eu jogava porque tudo que a gente já falou do Andromeda, né? Do universo fantástico, os personagens e tal. Então eu não tava esperando que o gameplay fosse ser nada especial, só o suficiente pra me carregar pela história. E, pô, e como eu tava enganado e como... Isso me impressionou bastante, assim. Ainda bem que eu não tava esperando tanto, porque daí a surpresa. O gameplay tá fantástico, assim. Eu adorei a decisão e a coragem do cover system de... Era mais ou menos um status quo da indústria, que o cover, tu tinha que apertar o botão pra entrar em cover, e o lado que tu ia pro cover, pra direita ou pra esquerda, dependia de onde tu tava em relação a... Isso era automático, né? Dependia de relação a onde tu tava da tua cobertura, né? Digamos que era uma caixa, se tu tava pra direita da caixa, o personagem se virava pra direita, pra atirar, se tu tava na esquerda, o personagem se virava automaticamente pro outro lado pra tirar. Isso foi standard da indústria desde que o cover system existiu, né? Antes do Gears of War, até esqueci o nome do jogo. E eu adorei a coragem do Mass Effect de mudar isso. Tu entra em cover automaticamente, né? Se eu tô do lado do negócio que tem cover durante o combate, é óbvio que eu quero usar aquilo como cover. Não precisa apertar um botão pra dizer pro jogo me bota em cover. Isso ele entra automático e bem fluido, assim, tu entrar ou não. Normalmente tu consegue, só pela animação do personagem, tu consegue dizer que ele tá em cover, na postura dele. Mas se tu precisar de um feedback maior, diz ali no cantinho embaixo, né? Embaixo da tela, bota um escudozinho pra dizer que tu tá em cover tecnicamente. Então algumas habilidades dependem disso, né? Pô, chupinhado do XCOM isso aí, hein? Pô. E o que eu gostei também foi que o lado que tu vira, é, isso é o controle manual, né? Que normalmente vários jogos tentam fazer isso automático e é muito bugado, né? Eu tô na direita da cobertura, mas o meu boneco tá virado pro outro lado, mas né, quando eu aperto o botão de mirar, a animação dele é toda tosca, assim, de acertar pelo cover. E isso o Mass Effect simplesmente deixou na minha mão. Eu decido pra qual lado eu quero ficar, isso pra mim ficou fantástico. No início tem que demorar um pouquinho pra acostumar, né? Porque, tipo, nenhum jogo faz isso. Quase nenhum jogo faz isso de tu deixar esse controle manualmente durante a cobertura, né? Mas quando tu acostuma, cara, fica tão fluido e encaixa com essa fluidez do combate que eles queriam, sabe? Tu tá atirando de um lado, pau, pau, daí o cara se muda, corre pro outro lado, aí tu vira, muda a câmera, atira nele sem o jogo fazendo exatamente aquilo que tu queria, sabe? O jogo não tá tentando adivinhar demais o que tu quer e se buga todo no processo, sabe? Então, tô adorando toda a verticalidade, né? O jetpack é fantástico, cara. O jetpack tu pula, assim, e quando tu mira, ele te mantém no ar, assim, atirando, tá atirando nos caras, daí tu cai de novo. Ou então tu cai apertando o melee, que daí ele cai no chão, dando aquele shockwave, assim. É. O Hero Landing. Sim, o Hero Landing, né? Que não é chupa Boba fala. Fett, né? O Flamethrower, Boba Fett, cara. Eu tô jogando Tech, né? Com o engenheiro. E ele tem uns combos de Flamethrower. Daí os caras pegam fogo, assim, e tu joga um outro poder que combo, explode tudo. Fire Combo, minha feature preferida. Nossa, cara, o gameplay tá muito fantástico. É muito fluido, assim, sabe? O que eu queria dizer também, a gente vai entrar nesse assunto logo, que é o de review, né? Se esse jogo, digamos, ele não foi feito pela EA e não tem o nome Mass Effect, o nome fosse Space Explorers, seja lá o que for, 10. Pra todo mundo dar 10. Sabe? Isso é o que me irrita, fazendo a ponte pro review, os reviews agora. Sabe? Se esse jogo não fosse Mass Effect, não fosse feito pela EA, fosse feito por um estudinhozinho novo, indie, todo mundo ia dar 10. Garantido que todos os reviews iam dar 10. Uhum. Porque o jogo é divertido pra caralho. Sabe? O combate dele é muito gostoso, né? Tem falado da história, dos personagens, da exploração, quantidade de planetas diferentes que tu vai, com o sistema de ecologia diferente, todo o cenário, como tu interage, tipo, o planeta frio, tu tá andando pela neve, né? Aquela atração da neve, aí tu vai no gelo, daí o Nomad começa a escorregar no gelo, e é divertido pra caralho, tu dirigindo no gelo, assim. Cara, é muito bom, assim, sabe? Mas é, cara, gameplay é fantástico, assim, mesmo se tu não se interessar, assim, pela história, ou se não conhece, sabe? Pelo gameplay já vale a pena, assim, ele é um shooter em terceira pessoa fantástico, assim. É uma coisa de exploração que eu falei em off, né? É muito bacana a história, a forma como que eles contextualizaram, a forma como você explora o jogo, né? Como você avança. E comparando de novo com o Infamous, que tem aquela cidade gigante, toda dominada por forças inimigas, assim, né? E você precisa trazer segurança pra cada distrito dessa cidade, assim, né? Cada bairro, assim. E o Andromeda contextualiza isso também muito bacana, né? Você chega nesse planeta e você tem essa visão de o quão terraformado, sei lá, quanto colonizado tá aquele planeta. E isso dá uma métrica legal, assim, de como você tá evoluindo no jogo e tal. Eu achei isso muito bacana. Apesar do sistema ser bem straightforward, eu achei isso uma coisa que talvez eles pudessem ter feito um pouco melhor, no sentido de é muito fácil de chegar no 100%. Eles podiam botar uma métrica, tipo, ah, pra tu botar uma colônia tu precisa de, sei lá, 30%. Mas pra tu chegar no 100%, tinha que ser alguma coisa mais difícil de conseguir, sabe? Eu cheguei no 100 em todos e eu continuo ganhando ponto que não serve pra nada, sabe? Tá lá 100%, aí tu faz essa outra missão, ganha mais 5%, ganha mais 10%. Mas eu já tô sem. Então isso não significa nada pra mim. Entendi. O balanceamento do sistema poderia ter sido melhor. Isso, exatamente. O sistema em si, eu achei, como o Igor falou, top-notch, assim. Ele explica bem exatamente o que tem que fazer. Te dá uma métrica de quanto foi bem sucedida a colonização daquele planeta, né? Mas acho que é o balanceamento que tu precisa fazer pra chegar a 100%. Acho que talvez por ser um tweakzinho melhor. É bacana. Ali. E a narrativa disso é legal, né? Tipo, você tá jogando e colonizando esse planeta e você tem uma métrica clara disso, sabe? Tipo, não é uma coisa meio assim, ah, parabéns, tá aqui a sua faixa, você colonizou esse planeta, terminou a X-missão, sabe? Então, eu acho que isso daí claramente é uma evolução muito, muito fácil de ver do Dragon Age Inquisition, por exemplo, onde você não tinha, eu sentia falta de uma motivação maior pra eu estar lá, por exemplo, em Hinterlands, primeira área do jogo, um monte de coisa pra fazer, eu posso ficar 50 horas ali se eu quiser, mas porque eu quero, né? Não tinha nenhum drive pra estar fazendo aquilo, e no Mass Effect Andromeda, cara, eles conseguiram não só contextualizar, tem tudo a ver com a história, tudo a ver com o setting, mas também te dá esse senso de progressão. Pode ter ficado, entre aspas, fácil demais pro Rafa, mas eu acho que não pode ser menosprezado e não tem jogo por aí que tá fazendo isso, cara, que tá te dando esse senso de progressão na exploração como o Mass Effect Andromeda faz. O que eu acho que pode ter sido é que talvez o balanceamento deles original fosse pra deixar mais difícil, mas eu acho que o sistema conta com que tu não vá fazer tudo. Um jogador como eu, chega qualquer NPC, tem missão, opa, vamos fazer, sim, sim, sim pra tudo, sabe, bem yes man, assim, aceito fazer todas as missões. Enquanto, realisticamente falando, sabe, um personagem chega lá, pô, eu tenho coisa mais importante pra fazer, cara, desculpa, sabe, eu sou o Pathfinder, eu tenho coisa mais importante pra fazer, não vou fazer isso, sabe. E a pessoa que toma esse tipo de decisão ainda tem que ser capaz de chegar a 100%. Talvez essa tenha sido a decisão de design que eu respeito, né, eu acho que faz sentido, sabe? Uhum. Queria comentar um negócio que, quando é que foi? Acho que 4 ou 5 meses atrás eu falei pro Rafa num podcast que um designer mandou uma spec, eu conversei com ele e falei, cara, você acabou de fazer a sauce que faz o glue no jogo inteiro. Você lembra disso, Rafa? Aham. Uhum. Então, foi esse negócio aí. Que legal. Eu entendi. A cola de todas as features, cara. O porquê de que você tá fazendo tudo. Isso aí foi muito foda. Faz sentido. Uhum. Fernando Seco, sua vez. Presente. Você teve oportunidade de jogar tanto quanto você gostaria do jogo nessa primeira semana. E o que você achou disso? Fala pra gente. Pra quem ouve o podcast não sabe, eu trabalhei no jogo. Então, pra mim, sempre tive o mesmo problema em todos os jogos que eu trabalhei de RPG aqui, 3, 4 anos, que é eu preciso de um tempo antes de começar a jogar. Porque a gente testa muitas coisas específicas do jogo e cansa, assim, sabe? Chega um momento que você precisa let it go, sentar, assim, sabe? Pra começar a jogar e curtir mesmo, sabe? Por exemplo, a primeira parte inicial do jogo, cara, eu joguei, tipo, umas 800 mil vezes, sabe? Também minha esposa tá jogando, na real. Então, ela me chama assim, ah, senta aqui comigo desde a criação do personagem, só que daí eu fico, De novo! O cara sabe todas as frases, assim, sabe? Tipo, putz. Aí ele fica, não seleciona essa opção não, que vai ficar feio. Não seleciona! Aí, voltei de férias nas últimas 2 semanas, e a semana acaba uma situação meio surreal, assim, que a gente ainda tá falando sobre patch, sobre a repercussão do jogo. Sim. Sobre possíveis coisas que pode fazer, né, pra melhorar a experiência do jogador. Você tá me dizendo, Seco, que quando você desenvolve um jogo, você se importa com o que as pessoas falaram depois? Alguns, né, algumas pessoas devem se importar. Daí eu chego em casa, vejo os pessoas jogando, e é engraçado, né, porque chego lá, é o dia o jogo tá jogando o dia inteiro, não deve kit pra mim, né, fica essa coisa meio surreal, assim, sabe? Pra mim, o jogo tá... A gente fez shipping, mas não terminou, assim, sabe? Ainda tem um processo pós-shipping, né? Que a gente tem que trabalhar. Sim. Não, mas respondendo as perguntas depois de uma volta gigante, não joguei nada essa semana, ela. Mas as coisas que a gente comentou aqui, que sobre... Primeiro, sobre as nossas impressões, a gente vai falar já da repercussão na mídia também. Mas, por exemplo, quando o Igor fala da direção de arte, que ele não curtiu a parte dos humanos, e quando ele fala também de toda essa parte de talvez ali um polimento na animação e tal. Você é um cara muito vocal sobre essas coisas e com razão é um dos motivos pelos quais você é um membro do time tão valorizado. É que você é um cara que quando tá ruim, você fala que tá ruim, né? Eu queria saber de você, assim, a equipe da BioWare, como é que tá sendo essa recepção dessa parte, por exemplo, da arte, da animação, de que todo mundo tá falando? Antes de eu falar disso, eu queria tipo, meio que dizer o que eu acho também, sabe? Isso, ótimo. Pra mim, bom, trabalhando desde sempre, depois do Dragon Age e tal, quando eu cheguei já tinha uma certa direção de arte, uma certa filosofia, assim, sabe? Muitas coisas eu não gostei muito, assim, por exemplo, uma das escolhas da Asari, da raça, ser apresentada no jogo de forma mais neutra, menos sex symbol, assim, sabe? Uhum. Porque na trilogia, tipo, é aquele objeto de desejo imediato, assim, sabe? Sim. No Andromeda, ela é mais assim, tipo, é cute girl, assim, sabe? Mas não é, tipo, a porn star famosa, sabe? Uma coisa que, por exemplo, eu achei do caralho são os Krogans, assim, sabe? A abordagem pros Krogans, que tem, inclusive, o seu companion, assim, sabe? Ser um Krogan mais velho, e aí as escamas na cara dele são meio esbranquiçadas pra parecer uma barba, assim, sabe? É, então, tipo, depois que a gente teve um Krogan bebê, né, na trilogia original, agora a gente tem um Krogan velho. Pois é. Eu achei, por exemplo, a ideia de ter siblings e poder brincar com os dois, assim, sabe? Genial isso, Seco. Genial o fato de você, dos dois protagonistas existirem, não importa qual você escolha pra jogar. Isso daí, porque antes, o Shepard, tudo bem, tinha que ser um, né, ou uma, não tinha jeito. Mas como é a história dos Riders que vão do rags to riches, né? Vão do nada pra se tornar os Pathfinders. Muito interessante como vocês integraram o irmão ou irmã na história e fez tudo funcionar tão melhor. É impressionante. Aí, como fã do Mass Effect, eu achei que, obviamente, o pessoal que escreveu não foi o pessoal original, né? Então eu acho que teve bastante interações em histórias e ideias diferentes, assim, sabe? E o produto final é um resultado disso, né? Sempre. E eu gosto da história, por exemplo, eu gosto das nuances dos black and white, assim, não é preto e branco, assim, sabe? Tem muita shade of grey, assim, sabe? No meio, assim, sabe? Eu acho bacana isso. A animação, você perguntou aí, a reação de todo mundo foi tentar entender o que aconteceu, assim, sabe? Porque toda a parte de animação facial, num jogo do tamanho de um RPG da BioWare, a gente tem que meio que dividir bem os recursos, sabe? Onde vai o foco principal da animação e arte, assim. Por exemplo, se você tiver três cenas e uma delas é muito importante, você vai investir todos os recursos ali, sabe? E as outras, se você só vê elas de longe ou não interage muito bem, pode ser que tenha menos recursos naquela cena. E isso foi sempre feito, assim, em todos os jogos da BioWare. Mas é engraçado aí, com o que começou acontecendo foi todo mundo se questionar, assim, tipo, meio que aconteceu com o standard de animação, assim, sabe? Porque é uma técnica que o pessoal da BioWare usou por muitos anos, sempre funcionou, nunca teve repercussão alguma, sabe? Nunca teve nem comentário sobre isso. Era, tipo, é bom ou ruim, mas não teve uma comoção do jeito que teve agora. Não teve uma análise, nunca teve uma análise técnica de cena versus animação versus scripting, sabe? Inclusive, eu vou dizer que fiquei bastante surpreso no começo, porque eu entendo que tem alguns problemas que aconteceram com animação de rosto, isso é visível, assim, então a gente já tá entender aonde teve o problema disso e, se possível, arrumar. Mas, assim, acho que no geral, tava todo mundo pensando que o produto como um todo era muito melhor que a soma das partes, assim, sabe? Sempre. E sempre foi o caso dos jogos da BioWare, foram julgados dessa maneira até agora, né? É, tava todo mundo, eu vou dizer assim, bastante confiante, sabe? Eu vou dizer que eu tava bastante confiante. O fato de eu ver que o gameplay que era forte, sabe? A progressão era bem interessante, tinha bastante opção de customização, isso refletia bastante no seu jogo e yada, assim, sabe? Então eu achava que o balanço geral, sabe, seria um jogo com uma recepção mais crítica, talvez. Bom, a reação de todo mundo foi essa minha que vocês estão vendo agora, assim, tipo, meio que não entendendo exatamente o que foi o backlash, mas tentando ler o que os reviewers escreveram, principalmente o feedback dos jogadores, né? Tipo, pra todo mundo, eu acho que review é super importante, assim, mas se a comunidade inteira de jogadores, pessoas que compram, sabe, dizem que gostam de XYZ, sabe? Sim. Mas, tipo, é conflitante com o reviewer, você vai ouvir o jogador, sabe? Você não vai ouvir o reviewer, sabe? Porque o reviewer não tá te pagando, sabe? E o reviewer não é aquele que vai falar, mostrar pros amigos, sabe? E defender a franquia. Então, a gente tem bastante feedback positivo de fã, tipo, não é alguns, assim, tipo, é uma quantidade bem significativo, assim, sabe? E sobre o que é o jogo no todo, sabe? Entendi. Mas como Metacritic influencia muita coisa na decisão de projeto e até às vezes estrutura de empresas, né? É verdade. Vai acontecer qualquer coisa com a BioWare, mas é famoso na indústria que jogos com baixa Metacritic tiveram problemas, tipo ali no ar. A gente sempre tem que entender, né, o que diabo aconteceu, o que a gente pode fazer. Né? Agora que a gente já teve uma chance, né, de falar do que a gente achou do jogo, divagou até um pouco sobre alguns sistemas, mencionou aí toda a questão da recepção do Mass Effect Andromeda, mas eu sei que vocês não iam deixar a gente ir embora sem atacar de frente essa questão. O que que a gente acha da recepção? A gente acha que é justificado ou não? E por que exatamente com o Mass Effect Andromeda a gente tá vendo um fenômeno de o jogo ser julgado da forma que tá sendo julgado? Então, Rafael Kunen, o palco é seu, pode falar pra gente o que você acha disso. Olha, eu gostei como ele parafraseou, o palco é seu. Então, como falei antes, estava super empolgado pro Mass Effect, né? Daí a curiosidade, falei, pô, quero ver como é que estão os reviews, né? Antes mesmo de sair o jogo, saiu aquele famoso do Rock Paper Shotgun, falando que o jogo é uma bosta, tudo é ruim, sabe? Os mesmos caras que falaram que Witcher 3 era merda, mas isso, tudo bem. Esse cara que fala mesmo, isso eu fui descobrir depois, que é o mesmo cara que odiou o Witcher 3, que falou que era merda. Pô, o cara perdeu toda a credibilidade já, né? Esse cara, pô, ele deve, entendeu? Acordar de manhã, a Nutella dele tá cheia de barata dentro, né? O pão... Pedaço de pão que ele bota na chapa cai com a manteiga pro lado de baixo, todo dia. A convenção que todo mundo põe a sua própria opinião, mas algumas coisas são óbvias, né? Tipo que Witcher 3 é um puta de um jogo, sabe? Mas tudo bem. Voltando ao Mass Effect. Eu tava lendo assim, né? Daí começou a sair review, alguns falando, não, o jogo é fantástico, história é fantástica, personagens animais, tudo muito bom, 9,5, blá blá blá. Tem até alguns bugzinhos, então não dá pra dar 10, 9,5, beleza, bom. E outros, né, pô, pior Mass Effect. Não é o pior Mass Effect, é o pior jogo da BioWare. Não, pior jogo da EA. Nossa. De sempre. Caralho, como assim? Como que um review pode falar que o jogo é fantástico, animal, tal, possivelmente o melhor jogo da franquia, e outro falar que é o pior jogo já feito pela EA, sabe? Daí, cara, isso não tá certo, cara. Tá certo que as pessoas têm opiniões diferentes, tal. Eu parei pra pensar, sabe? Cara, isso tudo antes de eu ter jogado, né? Ter formado minha própria opinião. Eu tirei férias, vou jogar o máximo que eu puder e vou ter minha própria opinião, né? Daí jogando, eu comecei a pensar, cara, o que que pode levar alguém a falar tão mal desse jogo? Daí eu comecei a pensar, assim, pelo lado deles, assim, um pouco de empatia, né? Por que que alguém poderia falar mal desse jogo? E comecei a pensar, cara, quando foi que a gente parou de fazer review? A gente, digo, todo mundo, né? Parou de fazer review pensando, cara, o quanto esse jogo é divertido, o quanto eu tô me divertindo com esse jogo, o quanto valeu, assim, eu tirar o tempo da minha vida, que eu não tô fazendo outras coisas, pra jogar videogame, pô, tá me entretendo isso. Quanto eu recomendo pra quem tá lendo que jogue esse jogo. É, assim, o quanto ele mudou a minha vida, o quanto ele me fez pensar, sabe, o quanto eu me diverti, a mesma coisa, tipo, tu lê um livro, sabe, tu vê um filme, pô, valeu o meu tempo. Quando que review deixou de ser isso pra virar uma comparação técnica de coisas do tipo, o porquê que esse jogo não é tecnicamente perfeito ou inferior a jogo X, Y ou Z, sabe? Parar, tô, qualquer coisinha, falhinha técnica ali, opa, não é perfeito, tá vendo ali, ó, não é perfeito. Sabe? Foda-se, cara. O jogo é perfeito? Não é. Ele tem alguns bugzinhos, sabe? Pela magnitude do jogo, que eu risco dizer que eu nunca vi um jogo de tamanho, que não fosse um MMO, óbvio, de tamanha magnitude, sabe? É óbvio que vai ter alguns bugs. Como a gente tá em desenvolvimento, a gente sabe que isso vai escapar. É impossível tu fazer um jogo desse tamanho e tudo no final ser perfeito. Não existe uma máquina que vá ler o jogo inteiro, ver todos os bugs possíveis e corrigir ele, sabe? Isso não Sim, existe. Claro. É uma questão muito mais de probabilidades mesmo, de são tantas as combinações possíveis de tudo que pode acontecer, que é impossível você conseguir prever e capturar tudo. E aí quando o jogo sai e milhões de pessoas começam a jogar, é claro que elas vão encontrar aqueles bugs que tinham, sei lá, 0,0001% de chance de acontecer, com alguém vai acontecer. E esse alguém provavelmente vai postar no YouTube, entendeu? Toda a estrutura de review já era errada e tá ficando cada vez pior, assim, sabe? Você colocou uma situação do tipo, tá, por que que o cara vai dar um review ruim pra uma obra de arte que ele, não, uma obra que ele tá experimentando ali, né? Mas não é esse o cenário, sabe? O cenário é do tipo, o cara tem o jogo, ele tem que publicar um artigo dele na quinta-feira e o jogo sai na quarta, então ele vai ter que virar a madrugada jogando, tomando energético, saca? E aí ele tem que ter uma opinião formada no dia seguinte, ele não tá aproveitando, sabe? Nenhum desses caras tá jogando esse jogo e sentado no sofá, tomando um suco, relaxado e rindo, sabe? Não, esses caras estão no escritório com 3-4 consoles em cima da mesa, um monte de energético vazio, sabe? É uma pressão, é uma estrutura completamente diferente, assim. E a outra coisa que eu acho que tá errado é, quantos cliques esse cara do Shotgun não ganhou por causa disso, sabe? Sim. A gente realmente acha que isso não tem a ver, sabe? A gente realmente acha que, tipo, ele não vai fazer isso, sabe? Tipo, ele não vai fazer um review ruim só pra ganhar um monte de clique. É claro que ele vai, cara. Tipo, é o ganha-pão dele, tá ligado? Se a gente ganha tentando fazer o melhor jogo possível, o ganha-pão dele é o clique, não é se o review dele é bom ou ruim, sabe? É o review que vai trazer mais gente pro site dele, sabe? E tem um negócio também de que um jogo que é tão esperado, ainda mais seguindo uma franquia que todo mundo ama, é esperado que todo mundo vai falar bem. Então, o diferentão vai ser o cara que fala mal. Então, a disposição dele vai ser, eu vou sentar e jogar esse jogo, mesmo que não conscientemente, talvez inconsciente, sabe? Eu já não gosto desse jogo. Vamos ver o que, que ele tem aqui. Opa, a EA, putz, a EA é empresa do mal, a empresa evil, né? É a empresa malvadona. E não é o mesmo estúdio também, sabe? Montreal, quem são esses caras? Sabe? É, o jogo deve ser ruim, mas vamos ver se é bom. Eu acho que é ruim, mas vamos ver se é bom. Cara, a comparação é time de futebol. Eu e o Giliar tava assistindo Liverpool e Manchester City, né? Liverpool é o meu time, Manchester City é o Giliar. E tu percebe, assim, sabe? Que é coisa de por mais que eu e ele entendemos as regras de futebol, sabe? O Giliar talvez seja um dos maiores conhecedores das regras que eu conheço. A gente entende futebol, a gente entende quais são as coisas envolvidas, mas se é um pênalti contra o meu time, não, o juiz roubou. Tá roubando. A minha predisposição de achar que o juiz roubou, que o juiz tava errado. Ou não, cara, se jogou, na cara dura se jogou, sabe? Mas quando é o meu time, não. O toquezinho foi de leve, mas teve contato. Tu tem essa predisposição a mudar a realidade pra se adaptar ao que tu quer pensar. Isso é normal da gente. Eu tô dizendo que o cara é um mercenário, filho da puta, que fez só pra zoar. Talvez ele não tenha feito isso por maldade, sabe? Mas a predisposição dele em falar mal por algum motivo, seja pelo que o Igor falou, que é de clique, né? Porque, óbvio, isso é o que dá dinheiro pra site. Todo mundo sabe que a única maneira que um site que é de graça ganha dinheiro é por clique, porque eles podem vender propaganda por isso. Quanto mais clique tem, mais dinheiro eles ganham por propaganda. Então, fazer alguma coisa que seja contra a cultura, né? Contra as massas, coisa... Pô, tu viu, cara? O Mass Effect que tá um hype fudido, esse site falou que é ruim. Oh, não, sério? Mostra aí, manda o link aí. Daí todo mundo manda o link e milhões de cliques, sabe? Então, isso, querendo ou não, afeta sim, sabe? Talvez o cara acredite mesmo naquela opinião honesta. Eu não acho acho que secretamente ele acha que Mass Effect é uma obra-prima, ele escreveu que é ruim só pra dar clique. Eu acho que a predisposição antes de ele escrever afetou isso, assim como o time de futebol. Eu acho que ele achou bugs e ele conseguiu justificar uma opinião, sabe? Então ele jogou o jogo e ele teve uma opinião e ele falou, cara, eu vou fazer um artigo aqui que vai dar clique pra caralho, porque eu vou ser o primeiro que vai falar mal, sabe? Porque todo mundo vai falar mal da animação, muita gente vai falar disso, eu não sei o que, sabe? Como que aconteceu? Ele falou, cara, eu vou ser o primeiro, então ele botou pra fuder, sabe? E aí virou um trend, assim, sabe? Sabe outra coisa que me preocupa, Igor? Eu gostei muito quando você descreveu, né, o ambiente de trabalho de um reviewer típico. Um reviewer, ele tá dando ali a opinião dele e um dos motivos que ele tá fazendo aquilo é informar as pessoas se elas deveriam comprar o jogo ou não. Claro que vai ter reviewer que tem um gosto parecido com o meu, outros que não, e aí eu vou usar isso também na hora de avaliar o que eu tô pensando. Mas, cara, o reviewer, ele se tornou algo que é tão não representativo do usuário final que eu me pergunto por que que ainda existe isso, sabe? Tipo, eu não vou jogar o Mass Effect Andromeda com uma deadline. Pra começar, jogar o Mass Effect Andromeda ou qualquer outro jogo não vai ser um trabalho pra mim. Então o cara que faz isso como um trabalho já não me representa. E ainda o cara que faz isso como um trabalho, com uma deadline, com a necessidade de vender propaganda no site dele. Quanto mais você coloca essas coisas, que virou a noite, que tomou energético a noite toda pra poder, entendeu? Que passou batido de determinados conteúdos pra poder terminar o jogo a tempo de escrever o review, que depois tem que escrever 1000 palavras sobre a parada. Nada disso me representa como jogador. Então, quando você fala que, ah, review já era um negócio que já tava quebrado, acho que dá 5 podcasts só sobre isso. Né? Mas esse é uma parada que, quando você descreveu, ficou muito claro assim na minha cabeça. Caralho, esse aí não sou eu. Então por que que eu tô me valendo da opinião dessa pessoa que faz isso pra querer representar o que vai ser a minha opinião? Hoje em dia, cara, eu olho o Metacritic porque eu trabalho na indústria e sou curioso sobre isso. Mas em nenhum momento o Metacritic faz nenhuma diferença na minha decisão de compra. O que faz é a sua opinião, a do Rafa, a do Fernando, a dos meus amigos do trabalho. Às vezes até de fóruns ou comunidades específicas dos jogos ou dos gêneros que eu gosto. Mas não os reviewers, entendeu? É uma pena que, como o Seco falou antes, alguns estúdios ainda tem o seu destino atrelado ao Metacritic, sabe? Porque hoje em dia, esse cara, eu não acho que me representa, não acho que representa muita gente que tá aí jogando o jogo. Curiosamente, a Bethesda não acredita também nessa mentalidade, sabe? Sim, claramente. É, já faz alguns anos, ela parou de mandar cópias pra review, só é acessado pela mídia quando o jogo é lançado, sabe? Então, ao mesmo tempo que o jogador vai lá e compra na loja e vai jogar em casa ou baixa digitalmente, é a hora que o cara vai fazer o review. Então, não tem mais essa política de vamos agradar, vamos fazer lobby, ou vamos mandar os jogos pra pessoal fazer review e ver se o pessoal quer comprar ou não. Porque essa política não faz mais sentido, sabe? Tipo, não representa mais. Se não me engano, até o próprio Doom, ele foi no começo super criticado, sabe? Pela mídia. Sim. E os jogadores amaram, sabe? E aí, de repente, virou a moda falar de bem do Doom, sabe? Tipo, de novo, assim, né? Começou a ganhar prêmio e tal, mas foi porque o jogo não foi... Tipo, se o jogo provavelmente tivesse sido só passado pela mídia antes e tivesse tido aquela opinião lavada, né? Do cara que tá lá cheirado e virado energético fazendo review e ele vai dizer, pô, esse jogo aqui é chato, tá ligado? Não tem nada a ver com o Doom que eu gostava de jogar, sabe? Sei lá, com que jogo que ele achava que esperava. Mas os fãs gostaram, sabe? A própria série Dark Souls, ela quase não existiu porque a crítica matou o pau, sabe? Quando lançou o jogo. E o jogo só vingou porque um dia caiu no underground, assim, e aí as pessoas começaram a idolatrar essa franquia, que esse jogo que virou uma franquia, que hoje é indiscutível um monstro na indústria, assim, né? Todo esse modelo de reviewers e mandar cópia antecipada e acesso antecipado e, né, o jogo sair, né, não sei o que. Porque, assim, qual é a chance disso dar certo, sabe? Eu li uma vez uma coisa sobre demo, sabe? Que eu acho que é bem parecido. Por que que as empresas pararam de fazer demo de videogame? Porque não dá certo, tá ligado? Tipo, você vai fazer demo e aí você vai botar na mão do jogador. O que que isso vai significar se você botar todas as opções que vai acontecer? Se o jogo for bom e a demo for ruim, o cara não compra o jogo. Se o jogo for bom e a demo for boa, o cara talvez não compre o jogo, porque ele jogou a demo e falou, não é pra mim, tá ligado? Se o jogo for bom, se o jogo for ruim e a demo for boa, como que ele conseguiu fazer uma demo boa de um jogo ruim, tá ligado? Ah, igual trailer bom de filme ruim. mas um demo, né, é o jogo, tá lá. Tipo, como que ele conseguiu fazer uma demo boa de um jogo ruim, entende? É muito mais raro. E mesmo assim, você vai jogar a demo, aí os poucos que forem os primeiros que comprarem o jogo e verem que não é nada daquilo já vão falar pros outros e já se fudeu de qualquer jeito. Então, eu acho que é muito parecido o review com isso, sabe? Tá cada vez valendo menos a pena investir nisso, porque você tá... As chances de que um review vai fazer o seu jogo, por exemplo, uma EA, sabe? Do tamanho que a EA é, ela não precisa do review, sabe? Do cara dizendo early access, do tipo, pessoal, Mass Effect é bom, sabe? Tipo, cara, basta toda a campanha de marketing que já existe pra dizer que a franquinha tá de volta e o próprio boca a boca, tá ligado? Todo mundo vai querer jogar o próximo Mass Effect, não importa o que a mídia dizer. Agora, se a mídia fica dizendo, o jogo é ruim, nossa, o jogo é todo bugado, o pessoal tá odiando, eu vou dizer, então eu não vou comprar esse mês, porque eu tô com 3, 4 jogos bons aqui que saíram esse mês, eu foda-se, sabe? Eu acho isso muito complicado, assim, sabe? Deixa eu só botar um negócio diferente aqui. que depois de eu ler muitos reviews, eu meio que tive um... Achei uma opinião um pouquinho diferente de vocês pra algumas coisas. Teve 2 ou 3 reviews grandes, assim, que eu percebi uma paixão bem grande quando o cara tava escrevendo, assim. E eu até vou dizer por quê. Eu tenho a impressão que a expectativa de quem começou a jogar era da qualidade da narrativa estar no mesmo patamar de quando acabou Mass Effect 3, assim. Ou seja, 10 anos da mesma narrativa sendo evoluída, sabe? Sim. Em vez de uma IP nova. Então, quando ele sentou pra jogar, ele tava esperando aqueles 10 anos de narrativa e experiência já de cara. E ele já não começou a receber aquilo. Por causa dos bugs com animação facial, começou a bater de frente com uma grande expectativa deles, que era a narrativa, sabe? Que eu achei, tipo, muitos bons reviews, que deram notas baixas, assim, entre 6 e 7. Eu percebi, assim, que eles jogaram, eles se divertiram pra caramba. Inclusive, tem um deles que tem um playthrough quando ele tá jogando, e no Twitch o pessoal fica perguntando: cara, tu realmente deu 6 pra esse jogo? Esse jogo é um 6? Daí o cara rindo e se divertindo: não, vê uma review lá e você vai entender. E ele continua jogando: ó, não, mas eu posso combar esse poder aqui, olha que animal que isso aqui fica. E ficou tipo, e todo mundo assim: espera aí, mas isso é muito conflitante, sabe? Porque um 6 é tipo um jogo que você tá dizendo assim: é, mas a tua reação é diferente. O 6 hoje em dia é: saia correndo desse jogo, não compre de forma alguma. Na compre. Escala que a gente tem, eles não comprar também. Porque eu não comprei esse jogo e você também não deveria. Uhum. Daí, o que eu acho que deve ter acontecido, as pessoas julgaram Mass Effect pela expectativa deles e não pelo jogo que eles estavam jogando, sabe? Já tá errado aí. Então, tanto que desses reviews grandes, se a hora que você começar a olhar, tem normalmente um parágrafo dizendo: exploração é muito boa e o combate é close to excellent. E acabou. E todo o resto dando opinião dele por que a narrativa não é boa, qual é a crítica dele da narrativa. Pra mim, isso é meio que é onde, digamos assim, fudeu com o que eu esperava de como o review deveria acontecer, sabe? Que se você pensar que alguém não gostou de talvez algumas partes da narrativa, ou não gostou da maneira que a história foi contada, e aquilo afetou um Metacritic pelo menos 4 pontos, sabe? Significa que na expectativa dele, a coisa mais importante era pra ser narrativa e os diálogos, assim, sabe? Só que tendo envolvido com o jogo e sabendo que a história melhora, sabe? Ela fica mais madura com o passar do tempo. Sem dúvida. Na minha opinião, por uma razão de desenvolvimento de personagem mesmo. E vendo que isso não reflete no overall, sabe? Começou a dar essa sensação de que esse jogo, o review foi esperando que a narrativa e o setup de 10 anos atrás, sabe? E toda... sabe, tudo que existia fosse uma continuação, sabe? E desde o primeiro minuto já fosse nesse nível de desenvolvimento, né? O que, tipo... Eu tenho que decidir quem, qual dos meus companions morre no início do jogo. Alguma coisa nesse nível. E eu tenho que me preocupar com eles do jeito que eu me preocupava com os caras que eu passei 300 horas jogando junto nos outros jogos. Porque assim, quando eu voltei do Dragon Age, comecei a jogar, eu tive uma reação similar, porque eu tava acostumado com Mass Effect e o próprio Dragon Age. Levou até eu chegar... tipo, depois de Eos, pra ficha cair, sabe? A ideia é contar o começo da história sobre a família Ryder, assim, sabe? Não é sobre os seus squadmates. Que nem o primeiro Mass Effect, a história é sobre o Shepard, sabe? Tanto que os squadmates, eles são interessantes e vão evoluindo durante a história. A Ashley não é incrível. Todo mundo odiou o começo, é? Tipo, a Ashley não é incrível no começo. A Ashley é um chulé no começo, sabe? Kaden também é ok, assim, sabe? O próprio Garrus que a gente falou aí. Não, a introdução do que o Rafa falou, mesmo pra mim a Tali. Tipo, a Tali é meu personagem favorito, assim, sabe? Quando ela chegou com uma historinha, eu falei: sai daí, ô mendiga, vai. Pedi dinheiro pro outro cara. Essa coitadinha, sai da minha frente, eu tenho que salvar a galáxia. Seco perpetuando o preconceito contra os Quarians. E aí, então, por isso que eu digo assim que quando eu olhei os reviews, me pareceu assim que esse pessoal que foi mais harsh, eles tinham certa expectativa e um jogo na cabeça deles que ia acontecer, sabe? E você vê que pela quantidade de texto que eles escreveram e a quantidade de energia que eles usaram, eles gostam da franquia, eles se importam com a franquia, sabe? Mas eu acho que eles não... que o mindset deles talvez não fosse o adequado, assim, sabe? Porque eles não julgaram o nosso jogo pelo que o jogo é, sabe? Mas julgaram por A, B e C, sabe? Talvez os jogos dos últimos 2 anos ou 3. Vai ser raro você ver um review que atacou esses pontos dessa forma, assim, sabe? De dizer as duas partes, talvez, que o jogo mais brilhe, que é exploração e combate, ser definida em 2 parágrafos, dizendo exploração é muito boa e o combate é excelente. ponto, sabe? E daí você tem duas páginas falando a opinião dele sobre a história do jogo. Então pra mim foi tipo, porra, tipo, nem contar quanto você se empolgou jogando no seu próprio stream, assim, sabe? Que você tava todo exciting, mostrando combo, etc, etc, sabe? Dá pra ver que ele tava se divertindo, não tava trolando. A câmera tá na cara dele, ele tá rindo, ele tá fazendo piada, assim, tá dando sugestão. Dizendo, pessoal, mas se tu combar esse, vai acontecer isso, é animal, não sei o quê. Por isso que eu quis dizer que a minha, talvez, eu consigo talvez entender a reação dos reviews, assim, sabe? Posso dizer que eu não concordo 100% com nenhum dos reviews, mas eu consigo ler os reviews e entender por que que chegaram àquela conclusão, sabe? Mas é que nem você diz assim, você bebe uma cerveja, você gosta, mas você naturalmente não gosta de cerveja. Então você vai dizer que você não gosta de cerveja, sabe? Mas quando você bebeu, você gostou, sabe? E todo mundo, pô, mas em geral você não gosta de cerveja. É, eu sei, não é muito boa não mesmo. Mas no fundo você gostou, sabe? Um artigo que saiu antes dos reviews oficiais, quando tava essa tempestade, né, do Rock Paper Shotgun, não sei o que, um cara da Forbes Magazine que escreveu um artigo, faz algum tempo que a Forbes tá fazendo review de videogame, que eu acho interessante, uhum. Não é isso que eles são famosos por fazer, né, mas... E o cara falou um negócio interessante, que ele acha que a falha da parte da EA foi fazer um embargo específico de coisas que as pessoas poderiam falar. Só pode falar dessas 10 horas antes do jogo, que é o Early Access, que é o que os jogadores poderiam jogar 5 dias antes. Talvez esta tenha sido a falha, porque aquele início não é representativo do jogo. O jogo é muito, muito, muito mais do que aquilo. Início nenhum seria representativo de um jogo do profundidade do Mass Effect. Só podia falar dos dois primeiros Companion Octopi, que são os dois mais chatinhos, né? Tu só pode falar do primeiro e do segundo planeta, que são os planetas mais monótonos, sem muita coisa pra fazer, né? E a história, aquele ponto, tu nem pegou o plot principal da história ainda. Tu nem sabe quais são os stakes, tu nem sabe quem que tá envolvido, não existe aquela relação política, aquele drama de First Contact, não existe nada disso no jogo. Ou seja, então, devia ter falado, só pode falar do gameplay, então. Sabe? Ou bota alguma coisa assim. Até o próprio Early Access, eu achei, eu entendo o porquê de fazer, né? Porque é uma coisa que vende o EA Access, né? Que é uma forma das pessoas aderirem ao plano de assinatura da EA. Eu, particularmente, eu tenho, né? Porque eu gosto de jogar os jogos antes. E a Vault também. Mas eu acho que pra esse jogo, talvez não cabe. Porque o jogo é tão grande, uma magnitude tão grande, que só deixar jogar aquela parte que é antes do jogo começar a ficar bom, já é, eu já achei boa essa parte, já me vendeu, mas eu entendo as pessoas que só podem falar dela não ter muito o que falar, não ter muita coisa boa pra falar. Concordo um pouco com o que o cara falou, e o review dele no final acabou sendo bom, né? Ele tentou defender o Mass Effect sem poder falar muito ele também, né? Porque o embargo também se aplicava a ele, mesmo ele querendo defender. Então ele não podia falar, pô, depois é massa pra caralho, não pode falar, ele não podia falar isso. E uma coisa que eu queria falar também, que um dos primeiros podcasts anos atrás que a gente gravou, a gente falou em imersão, né? Que é uma coisa que sempre se fala e tal. E uma coisa que eu comentei foi que parte fundamental de imersão é tu querer se imergir, né? O jogo é limitado no que ele pode te afetar, em quais são os teus sentidos que ele pode te afetar, o quanto que o jogo pode fazer pra te fazer se sentir imerso. A maior parte do esforço tem que ser teu, de tu querer imergir nesse jogo. Eu acho que é muito parte disso também. Querer gostar do jogo, sabe? Tu querer deixar o jogo te sugar pra dentro dele. Se tu for jogar, sentar com aquela sala fedendo a suor, cheio de console a todo lugar. Casa do Rafa, né? Sala do Rafa. Com aquele, sabe, aquele cenário que o Igor descreveu, assim, pensou, pô, vou ter que jogar esse jogo, terminar esse jogo em 10 horas e pra entender o jogo tem que ter uma 120. Vamos ver, sabe? Tu já tava predisposto, eu tô jogando um videogame, vamos ver o que, que eu acho dele, sabe? Não é, pô, eu vou sentar e eu vou imergir nesse universo fodástico que é o universo de ficção científica do Mass Effect. Eu vou viajar com ele, assim, né? Acho que essa tem que ter a predisposição, e se for isso que tu estiver procurando nele, cara, vai ser uma das melhores experiências que tu vai ter nos últimos tempos, assim. Tu vou jogar, sabe? Vou jogar um videogamezinho aqui, vamos ver o que, que ele tem de bom. Claro que tu vai estar predisposto a achar os defeitos dele, sabe? Mas tem que querer gostar. Muito como imersão, tu tem que deixar o jogo te absorver, sabe? Minha vez, então, hein? O Seco até comentou com a gente em off, um negócio que é bem legal que aconteceu, que vários desenvolvedores vieram se manifestar tentando dar mais contexto sobre essa discussão toda dos problemas técnicos do Mass Effect Andromeda. Ou seja, o contraste entre os problemas técnicos e a diversão que você obtém com o o jogo, né? Que esse que eu acho que é o ponto. Ninguém está aqui dizendo que o Mass Effect Andromeda é um jogo perfeito e 100% polido e que os problemas técnicos que as pessoas estão apontando não existem. Alguns são muito raros, você nunca vai ver. Tipo, aquela sequência que o Seco jogou 800 vezes testando e a personagem nunca fica com a animação toda igual um Siri. E alguém achou isso, um em um milhão, e botou no YouTube e agora todo mundo acha que o jogo é assim o tempo todo, que não é. Mas alguns defeitos são assim, mas outros... Ninguém tá dizendo que não tem, ah, que o stiffness, né, o quanto as animações faciais são duras, ninguém tá falando que isso não acontece. Mas o contraste disso e a importância disso pra tua experiência do jogo como um todo versus as outras coisas que o jogo te oferece, com as quais você vai estar interagindo muito mais e que são muito mais relevantes, é que a gente não tá enxergando esse balanço, né, nos reviews. Mas então, os desenvolvedores também, muita gente, né, teve um famoso que foi o cara que é um ex-animador da BioWare, que tá agora na Naughty Dog, ele deu uma série de tweets lá falando da diferença, inclusive, de escopo de um projeto como um Uncharted 4 versus um Mass Effect, na quantidade de personagens, no quão dinâmico tudo tem que ser, na quantidade só de possibilidades que você tem e como que você classifica o conteúdo do seu jogo em o que que é aquilo que é mais prioritário daquilo que o cara que vai ver uma vez ou zero vezes na média, porque vai estar escondido e você não vai dar o mesmo. Você não tem como usar os seus recursos da mesma forma, você não tem recursos infinitos. Uma explicação rápida disso é, imagina que um Uncharted, um animador vai fazer a sequência como se fosse cinema. Então vai ter o animador, o diretor de arte, eles vão sentar e vão ficar pulindo aquela animação até ela ficar perfeita naquela cutscene. No Mass Effect, quem vai fazer isso é o cara que constrói o diálogo, que é o cara do design, sabe? Ele vai pegar animações que ele acha que funciona, como se fosse um DJ, e ele vai mixar aquilo pra fazer um diálogo funcionar, sabe? Não é um animador que vai animar aquilo by hand, sabe? Ele vai inserir numa base de dados um monte de animação, e o designer que vai montar esse diálogo, sabe? Que vai montar essa cutscene. Compare quantos personagens que falam, né? Uncharted tem 5, 6, talvez, que são os protagonistas ali, o vilão e o segundo em comando dos vilões ali. São 5, 6 personagens. Mass Effect deve ter uns 500 que falam, sabe? Só na questão de desculpa. É, não, assim. Só um adendo que o Igor falou, por exemplo, imagina que você faz uma animação assim de alguém mexendo no computador, sabe? Aí é um jogo de sci-fi, então quer dizer que muita gente vai mexer no computador. Então você usa um personagem como base, assim, só o humano. Mas vai que nesse mesmo lugar depois ele é substituído por uma outra raça, uma mulher, etc. Sabe? Então você tem que aplicar a mesma animação pra um personagem diferente, assim. Um formato todo diferente. Um rig diferente, um front diferente. Daí que chama retarget, né? Que é usar uma animação feita por um personagem X no personagem Y. Isso não é feito de preguiça, não. É porque não tem como gerar conteúdo. Se você fizer uma animação pra cada personagem, pra cada coisa que ele vai fazer, sabe? Você precisa de um muito, muito, muito animador, sabe? E às vezes a animação, ela não é tão importante assim pra narrativa. Se é um cara mexendo no computador, se é um cara dando tapa no teclado. Você pode reutilizar a animação. Esse era o continuação do que eu tava falando, isso é justamente isso, Seco. Que acho que nosso papel como desenvolvedores e um dos motivos que as pessoas ouvem o podcast é justamente ter esse insight de quem tá por dentro e que pode dar um pouquinho mais de contexto ao que você simplesmente só vê como usuário final. E desculpa se eu vou falar algo que é muito surpreendente pra quem tá ouvindo, mas no desenvolvimento de jogos, a gente não tem condições de polir todas as possibilidades que existem no jogo. A gente não tem recurso infinito, desculpa dizer, tá? Ainda mais quando a gente quer empurrar o que é o padrão da indústria pra frente. Você não pode ter a inovação sem a experimentação. Uma coisa tá de mão dada com a outra. E o risco que você tem quando você faz isso é de você não poder, no final, polir tudo, tipo, handcrafted como seriam, por exemplo, as cinemáticas mais importantes de um jogo como Uncharted, né? Igual você que falou, o Nathan Drake, não preciso prever que o Nathan Drake vai ser 2 metros de altura, 1,50 m, vai ter, entendeu, uma corcunda de um Krogan, entendeu? 3 dedos do Salarian versus os 5 em cada mão do humano. Nada disso é variável, entendeu? Não tem que prever que essa mesma animação de digitar no computador nessa cena vai ter que se aplicar uma outra cena com outro computador, porque é o único jeito que eu tenho de entregar todas as animações de digitar em computador que eu preciso entregar num jogo de um escopo absurdo de tamanho como é o Mass Effect. Nada disso é variável nesses outros projetos. Mas mesmo um jogo como Uncharted ou qualquer outro, tem que pick your battles, né? Escolher quais as batalhas que vai lutar e quais que você vai perder, entre aspas, de propósito. Senão você não termina nunca. A gente não termina um jogo, a gente abandona, né? Exato, cara. Tipo, nenhum jogo a gente termina. A gente sempre abandona o projeto, porque acabou, né? Tipo, não dá pra fazer, não dá pra terminar. Você não tem tempo suficiente pra terminar nenhum jogo. Você só abandona ele, né? E ele ele é lançado. Exato. E então, nesse sentido, aí eu vou dizer assim, juntando com a minha percepção do que eu joguei até agora. O Mass Effect Andromeda, eu até acho ele um jogo menos polido do que a maioria dos jogos da BioWare. Eu acho, por causa da animação facial, que a gente já falou aí, deve ter sido um problema sistêmico, uma coisa que afetou tudo quanto é animação facial no jogo. Eu imagino que o Igor falou é mais ou menos o que aconteceu. Você tem uma complexidade grande do rig facial, mas que você não teve tempo de ir lá e polir todas as animações do jeito que você precisava. E os outras coisinhas que acontecem em torno ali. Personagens, por exemplo, você tem uma área lá no, na Hyperion que tem três personagens pra me dar três quests diferentes. E quando eu cheguei neles, estavam os três com a animação em sync, rodando exatamente a mesma animação ao mesmo tempo. E isso confunde um pouquinho. Mas o jogo tá 100% funcional. Acho que isso também é uma coisa importante dizer, que fica perdido. Nenhum desses problemas vai ser totalmente game-breaking, exceto às vezes você tem que dar um load de um save que aconteceu uma coisinha ali que cagou, você volta e tá tudo certo, entendeu? Quais são os outros jogos que não tem isso? Fala pra mim, entendeu? Pra começar, ainda mais um jogo que tá empurrando o limite da quantidade de conteúdo e da qualidade desse conteúdo em vários outros aspectos, como é o Mass Effect Andromeda. Você não pode ter a inovação sem experimentação, e com isso você corre o risco de não ter tempo de polir. Corre o risco? Não, certeza. Você não vai poder polir o tanto quanto você gostaria. Você nunca pode, mas jogo nenhum pode. E o Mass Effect é um exemplo de um jogo onde esse compromisso entre a qualidade versus a quantidade é o mais difícil, cara. Talvez o mais difícil da indústria inteira, pelo tamanho que ele é. Agora, eu vou dizer pra você, todas essas coisas que por acaso eu notei e os reviews notaram, probleminhas técnicos e coisas que você vê que o jogo não foi polido ao 100%. Qual é o impacto delas na minha experiência de jogo? É essa pergunta, a resposta dessa pergunta que tá faltando em todas as análises que a gente vê. E é onde a gente questiona, isso aqui é review agora? Review agora é dissecar tecnicamente o jogo ou é a experiência de jogo? E eu vou dizer pra vocês, que pelo menos é a minha opinião, é aquilo que eu posso oferecer. Nenhum desses problemas, apesar de distrair você um pouquinho no momento, nenhum deles tem um efeito grande na experiência de jogo ao ponto de você dizer, ah, esse jogo é nota 60, não compre, não jogue. Pelo contrário, cara. Mass Effect Andromeda, apesar, né, com todos esses probleminhas técnicos, ainda atinge um nível de experiência que você vai encontrar em pouquíssimos jogos na indústria inteira. E essa é a coisa mais triste disso tudo aí, é que a percepção de quem tá de fora e não sabe de nada disso tá sendo desviada para pro que dá mais clique, ou sei lá, pelo motivo que for, que tá sendo desviado, e essas pessoas vão deixar de aproveitar umas obras-primas, alguns dos melhores jogos que a gente viu nos últimos anos, com certeza um dos melhores jogos desse ano, e um ano onde provavelmente vai entrar pra história, né, 2017, tá foda e a gente não tá nem, entendeu, é um quarto do ano até agora só, e pessoas vão deixar de aproveitar isso, cara. Isso é que é o mais foda, o mais triste. As coisas que estão sendo apontadas aí, elas existem na indústria desde sempre, é assim, o desafio maior de desenvolver jogos é saber quando parar, é saber até onde vai o escopo versus o recurso que você tem. Todos os jogos têm que fazer esse exercício e um jogo como Mass Effect provavelmente é o mais desafiador de todos de você fazer isso. E aí você vai ser julgado justamente por aquelas coisas acessórias que não estavam na sua expectativa, enquanto que o resto todo do jogo tá foda, eu acho. E eu entendo as pessoas que não entendem disso, não estão aqui dentro pra saber, não tem a oportunidade de ouvir a gente falar disso e colocar um pouco mais detalhadamente como é que funciona. Eu entendo que essas pessoas não alcancem isso. Mas o nosso papel como desenvolvedores e o fato de a gente tá fazendo podcast é justamente fazer essa ponte. E eu acho que é por isso que a gente tá falando isso aqui. Você pode tá achando aí do outro lado que, ah, é porque é o jogo feito pelo Fernando. Cara, sinceramente, não é. Porque quando é pra malhar o pau, até no próprio FIFA, eu mesmo já fiz aqui milhões de vezes. Mas eu acho que se você que tá ouvindo aí foi convencido a não jogar por causa dessas coisas, cara, larga tudo isso. Não ouça os naysayers e vai experimentar e aí decide por você. Talvez pra você os problemas técnicos realmente atrapalham a sua experiência. Não é o meu caso, não foi o caso do Igor, não foi o caso do Rafa. Vou dizer, é fanboy, é claro que vai falar bem. Fanboy eu sou mesmo, tá? Vamos deixar isso claro. Mas eu quero deixar que eu não tô além de malhar o pau numa coisa que merece, tá? Quem assistiu o nosso review do Bioshock Infinite sabe que eu e o Giliar consideramos Bioshock, o primeiro, e talvez até o segundo, um dos melhores jogos, ou melhor jogo da geração passada, talvez. Um dos melhores jogos da geração passada. Sim. O 1 é o melhor jogo da geração passada. Sabe? Eu só digo que não é o melhor, porque eu acho que o Mass Effect 2 é o melhor da geração passada. Mas... E você está errado, mas beleza. Mas um dos melhores jogos da geração passada, daí ele fala, o review do Bioshock Infinite, é claro que vai ser fodão. A gente foi ao contrário do que todos os reviews falaram também, que eu achei aquele jogo uma bosta. Então eu não tô além de pegar um jogo, uma franquia que eu adoro, e dizer que ficou ruim. Sabe, se o Mass Effect tivesse ficado, eu ia pedir desculpa ao Fernando e falar, pô, não gostei. Sabe? É. De certa forma, o Bioshock Infinite fez o oposto do que a gente tá falando do Mass Effect Andromeda. Sim. Ele falhou justamente naquilo em que é o cerne da tua experiência. Entendeu? E ele pode até ter acertado em um monte de coisa que tá em volta. Isso não era o que era o Bioshock. E é o contrário do que acontece no Mass Effect. Exatamente. Bom, a gente falou, então, cara, acho que tudo e mais um pouco. Com certeza vai ter muito mais pra se falar sobre todos esses assuntos, sobre Mass Effect Andromeda nas próximas semanas. Mas uma coisa importante que a gente não perguntou, a gente tem a oportunidade de ter, igual eu falei, né? Meu tio que trabalha na Nintendo. Eu tenho um amigo que trabalha na Bioware, trabalhou no Mass Effect Andromeda, e a gente não fez o mais importante, porque a gente ficou igual todo mundo aí, prestando atenção no que uma meia dúzia de reviewer, entendeu, chateado e cansado tem pra dizer. Então eu queria saber, Seco, agora que eu acho que todo mundo quer saber, agora que já entregou o jogo, que você falou que só tá trabalhando em patch, você já pode dizer que parte exatamente, ou que parte, né, mais de uma com certeza, do Mass Effect Andromeda você foi o responsável? É uma pergunta longa. Então, pra quem não sabe, eu sou gameplay programmer, então gameplay trabalha normalmente com o personagem do jogo e as features do personagem, mas eu trabalho bem próximo também a level design. Eu trabalhei com todos os sistemas de RPG do jogo, de progressão, skill, inventário, todo o sistema de quest, a persistência do mundo, ou seja, o que você fez, onde é que é salvo, sabe? Trabalhei também com todo o input do jogo, se o input tá bom, de nada. Eu até falei várias vezes do PC, né? Dei bastante ênfase porque eu gosto de jogar em PC, então um carinho especial pro PC também foi dado. Eu tô jogando no PS4, cara, e é muito gostoso. O input tá muito, assim, bonito, assim, tá encaixadinho. O quão gostoso é tu mapear um poder no L1 que dá Prime e um no R1 que dá o combo. E aí você vai L1, R1 e dá aquele sorriso, cara. Tá muito foda. Tá muito gostoso. Uma explosão. Fire combo. Muito massa. Tá bem bom. E o snap do tiro também dá no console. Nossa. Também, né? Cara, o sound design do Mass Effect Andromeda tá foda, tem que né? ganhar um prêmio, cara. Muito aquele, foda. Aquele sniper, eu tô usando a Black Widow, né? Que é um sniper ultra rare, eu acho lá. E cara, tu dá aquele tiro, pum, daí engata na cabeça e o cara explode. Esse cara é muito bom, cara. Tá muito gostoso. Quando eu comecei a usar esse sniper, eu só fico de longe atirando os caras na cabeça. É muito bom. Mano, os meus robozinhos, né? Trofa da puta. É. Engineer é muito combado, cara. Engineer é muito, muito gostoso. Eu comecei jogando meio soldier, meio engineer. Eu falei, quer saber? Vou botar tudo em engineer. Eu fiz respec lá, paguei pra fazer o respec e botei tudo de engineer. Cara, é muito gostoso jogar de engineer. Eu fiz isso na universidade, Rafa. Dei que engineer era roubado com baita de engineer. E é assim que tu consegue um emprego na Bioware. Aí teve umas coisas interessantes. Trabalhei também todo save game do jogo, cover. Eu ajudei em várias áreas, como sou generalista e... Você trabalhou nesse sistema fantástico de cover. Tudo que é massa, então, tu trabalhou, Seco? É isso que tu tá querendo dizer? Não, pode ser que sim. Não, mas é que foi um projeto bem diferente, assim, porque nos outros projetos que eu trabalhei, tipo, no Dragon Age, eu trabalhei com toda a customização de personagem e toda a parte de RPG do jogo. Quando eu vim pro Mass Effect, como parte de RPG, eu já tinha experiência, então eu pude ajudar todo mundo que tava um pouco atrasado, assim, sabe? E aí eu pude pegar o ownership de várias outras coisas. Então foi bacana, assim, que indo pra senioridade, assim, dentro da empresa, é bacana, assim, que você consegue ajudar em várias áreas, assim, sabe? Tua esfera de influência é muito maior, né, cara? Isso é bem legal, assim, de poder, tipo, ver, assim, o resultado final de várias áreas e às vezes saber por que tem problema, por que é bom, sabe? E entender quais as consequências das escolhas pro próximo jogo, etc. Assim, foi bem legal, assim, sabe? Eu tive all over the place no jogo, assim, mas foi super divertido, assim, sabe? Legal. Bastante challenge algumas vezes, assim, sabe? Especialmente com save game. Com input também, né, cara? De novo, cara, um jogo desse tamanho, com essa complexidade, todas essas possibilidades, você trabalhar em um sistema central que permeia tudo como é progressão, como é save game, é um desafio gigantesco, Seco. Ô, Seco, já que tu trabalhou em save game, por que eu não posso salvar durante as missões? Ah, então, é bem simples, porque nas missões lineares, a gente queria só que o design tivesse um controle melhor da tua experiência, sabe? Então, por exemplo, todas as missões de loyalty, você não pode salvar a qualquer momento, porque a ideia era como se fosse no Mass Effect 1, 2 ou 3, que você tem checkpoints, assim, sabe? Você não salva, então, porque... Deve ser um motivo de desafio também, né? Exato. Eu quero que tenha uma sequência que seja desafiadora, mas se o cara puder salvar a cada 5 segundinhos, ela deixa de ser desafiadora. Eu vou dizer, assim, que a gente teve esses feedbacks interessantes, assim, sabe? Por exemplo, pessoas queriam salvar mais frequentemente, ou queriam sempre poder salvar, porque eles dizem, ah, eu sou pai de família, não posso perder tempo morrendo, sabe, fazendo parte do jogo. Mas, por outro lado, era a experiência que a gente queria que as missões tivessem, a gente queria que ela fosse uma coisa especial, assim, sabe, cada encontro fosse significativo, assim, sabe, e que tivesse aquela coisa que o videogame traz, que é o desafio, sabe, é só por causa disso mesmo, sabe. Famoso perrengue. perrengue. Passou 5 minutos de combate foda, falta um inimigo, mas eu sabia que eu não posso perder pra ele, senão vou ter que, cara, perder tudo aquilo que eu fiz e tal. Isso te coloca no edge of your seat, né, na ponta da sua cadeira, de uma forma que outros jogos não fazem. No começo a gente tinha algumas opções de save, mas assim, tem coisas que acaba, mesmo quebrando o script, acaba quebrando o desafio mesmo do negócio, sabe? Entendi. Olha, só restam duas palavras pra dizer depois de mais de uma hora aí conversando, né, ou quase duas, na verdade, sobre Mass Effect Andromeda e abrindo o coração aqui, sendo muito honesto com vocês sobre tudo que a gente acha do jogo e do que tá em volta, mas só sobraram duas palavras, essas duas eu vou dirigir ao Seco. Parabéns pela conquista que é botar um jogo desse com a coragem que a BioWare tem de empurrar, sabe, o gênero pra frente e entregar uma parada tão profunda e tão complexa com todos os desafios. Com certeza são muitos, então parabéns por isso. Já deu 30 palavras, hein, Julio? Eu tava contando, assim, pô, o Gilhade rouba, velho. E a outra é obrigado, cara, porque a gente ter o privilégio de ter a BioWare fazendo esses jogos fantásticos pra gente não é qualquer coisa. Acho que a gente, num mundo onde todo mundo já, sabe, espera, né, Deus e o mundo, take for granted, né, meu jogo tem que ter 100 horas e tem que cada uma dessas horas ser polida à exaustão e não pode ter defeitinho técnico e tem que ter o combate do melhor jogo de combate do mundo com a história do melhor jogo de história do mundo, com a animação do melhor jogo de animação do mundo, tudo no mesmo jogo. De graça. Não querendo pagar aí, né? Pode crer. E o mais rápido possível, né? É, isso aí. Se atrasar 3 meses, eu te ameaçar de morte. Todo mundo, a gente vive dessa forma. A gente tem ainda o privilégio de uma empresa, uma equipe como a BioWare dar a cara a tapa e fazer o que ela faz. Acho que não é à toa. A gente não pode deixar de valorizar isso. Então, obrigado, cara. E vamos fechar esse programa pra gente voltar a jogar Mass Effect Andromeda, né? Pois é, eu só queria agradecer a todo mundo, vocês três em especial, que na semana que eu tava lendo os reviews, tava meio, tipo, chocado com a reação, o fato do Rafa tá jogando o Early Access e dando um input, assim, mais pé no chão, assim, da experiência dele. Conversar com o Igor, ele, a experiência dele é bem parecida com a que eu acho também no jogo. Gilhade também, minhas ideias são parecidas com esse review aqui e tal, sabe? O interessante é ver que as pessoas que não são próximas, mas as pessoas que olharam um pouquinho além ou quiseram postar, assim, todas elas deram um feedback muito bom pra gente, sabe? E a gente recebe todo dia muito, muito feedback, sabe? Inclusive eu achei genial um dos user reviews do Metacritic lá, o cara deu 0, assim, o único que tinha dado 0, sabe? E dito assim, gigante, assim, no final ele fala assim, não preste atenção nos reviews de 1 e 2, sabe? Porque esse jogo é muito bom, sabe? Esse jogo é um 10, sabe? Tipo, eu dei 0 porque você é um daqueles caras que vai ler o pior review pra xingar, sabe? Então, que não lê review aqui, cara. Vai lá jogar e tal e tal. E quando você vê essas pequenas coisas, assim, você vê que a gente volta com a coisa que eu sempre falei, sabe? Quando a gente era criança, a gente falava quais os jogos que a gente gostava e por que a gente gostava, assim, sabe? Bug ou não bug, a gente sempre ia pra frente, assim, sabe? Curtia as coisas. E esse pessoal, assim, que tá jogando, dando feedback, assim, sabe? É massa, assim, sabe? Pô, obrigado mesmo. Gente. Então, o pessoal da comunidade aí, tudo, todo mundo, valeu mesmo. Esse é que parabéns e muito obrigado pelo esforço de teu e do time, assim, de entregar esse jogo que, pô, eu tô jogando há dias e eu não quero terminar, sabe? Eu quero continuar vivendo nesse mundo. Bom, o jogo não dura pra sempre. 6,5. Uma coisa pra quem for jogar, só uma dica pra quem for jogar, vai no Nexus, que é o hub principal do jogo, vai no museu, que ele explica um pouco de cada espécie e tal, deve lá, vai na o entry da espécie humana, e vê o que eles têm pra falar dos humanos. Eu acho que a gente precisa de um pouco mais daquilo, assim, nós como uma espécie humana. Ó. Oh. Por um minuto eu achei que você ia mandar eles pro puteiro lá do Nexus. Também, mas depois. Depois que você for ler sobre os humanos e tal, aí você vai pro puteiro. Você vai conhecer a anatomia dos humanos. O Igor dormiu ali. Não, tô ouvindo, tô quietinho. Tô ouvindo, tem aquela bolha de japonês no nariz. Seco, você gosta de Ghost in the Shell? Ah, gosto. Tá sabendo qual vai sair o filme semana que vem? Sim, senhora. Com a Scarlett Johansson? No Brasil, o título é Vigilante do Amanhã. Nossa. Não. Nossa, mas tem um nome, cara. Já tinha um nome. Ghost in the Shell tem uma tradução brasileira. É, qual é? Deve ser essa, então, sei lá. Não, é o Fantasma da... Da Máquina. É Fantasma da Máquina. É Fantasma da Máquina, é isso. Por que que eles não usaram isso, então? Vigilante do Amanhã. Ah, Gilead, porque ela tem um revólver de manhã cedo, cara, quando ela pula da janela. Vigilante de amanhã, cara.